É, vagabundo, é desse jeito mesmo. Alcatéia, nessa aqui vou ligar meus parceiros. Gaspar, Zafica Brasil, Daniel, ordem própria, Ivan 286. E aí, Betão, quem é irracional? Eric 12, sente o drama doidão. É, bug, é isso mesmo, nego. Vem com nós, sente o drama favela. É o bug do morro, Deus usa os loucos. Passei pelo deserto e a fornalha de fogo. Até os leão ficou em choque comigo. Deus vai à frente do gordinho. Ninguém parece menino. Nós é a voz que clama aqui nos morros. Iludir o meu povo, somos lembrados, só morto. Aqui as bundas rebolando, não vai maquiar. O fuzil e os moleque programado pra matar. Nós é o bug da função, zona sul, favela. Os verdadeiros não cai na picadilha, Alcatéia. Sente os monstros no veneno, a voz de cima impera aqui. A voz que toca no seu rádio faz as caixas explodir. Sou contundente, inteligente, preparado pra bater de frente. No meio do bolo podre eu corro da serpente. Olha pra trás aí, parceiro, se apresenta no jogo. Me apresenta, eu sou o bug do morro. É o bug do morro, invadindo as pistas, incomodando os pés de break e atacando a polícia, que não entende nada quando vê nós passando. O que esses caras faz enquanto tá ganhando? Deixar no gelo, eu não tô nem aí. Meu crime é o rap e a minha firma é o QI. Se liga aí, melhor só, foi só o começo. O sistema criou, agora paga o preço. É nóis, por nós, independente dos venenos. Tamo junto, tiozão, até o fim. É isso mesmo, tem que tá na contenção. Do Grajaú até Fundão, representar os morros em qualquer situação. Demorou, liga nós aí, a 286. Sintonia dos becos, as cadeia. É louco, né? Mas é assim que vai ser. Lutar até morrer, mas jamais se render. O bug do morro, o bug do morro, bug do morro. Bug do morro, o bug do morro, bug do morro. Vagabundo sabe que é treta, quando vê não aguenta, leia na fogueira. Quebra o seu padrão de rap, minha letra é veredito sem sentença. A chapa esquenta e os blim blim pede falência. O 12 não é 13, é treta, é bem mais do que cê pensa. Não tem esquema com ninguém, compromissado com quem me guia. Acompanhado por mais de 100, mas sempre solitário na trilha. De nave azul, sem cilindro, marginal de estilo. Não me chama de tio, porque você não é meu sobrinho. Eu tô com fome, meu codinome não é cadeia. É só perdido no som, é Alcatéia, não caiu na teia. Zafrica! Pra abala a estrutura, o bang é sangue na veia. Quebrada não é só loucura, vem nem minha cura. Da skin escura, do sexo, se a qualidade é impura. Pura falta de nexo, queimando os torros. No bang bang, se não mateu o morro do Capela ao socorro. É o bang do morro. O bang do morro, o bang do morro, bang do morro. Bug do morro, bug do morro, bug do morro. Mostra o que é esse pé. A gente fala que é foda, o rap fala incomoda. Porque a gangue na prova não sobra, mostra pra moda da toca. O monstro bang até os tanque, em dungeon nem rio de sangue. Nem dance alcance, não corte plant. Bug do morro, o plano louco. Em jogo no sonho é troco, em abono a parte do bolo. Sem sopro do lobo, os band nervoso. Tesouro é Deus no comando, quem tá pronto pro estouro? Se nem todos é doido, a quadrilha se une. Manda Santana, vai lutar. Tem coragem de mudar o rumo da história. Não vem de geral, mano. A quadrilha se une. A resposta em nós, tirando os pilantra da minha bota. O bug do morro, o bug do morro, bug do morro. Bug do morro, bug do morro, bug do morro.